a clareira dessa selva urbanizada. Matagal da sua chana misturada com a minha baba. No êxtase estático gritamos de prazer. Orgasmo simultâneo que me traz um AVC. Apanhou tanto que a boca tem casca de ferida. Arrancada com meus dentes, mastigada e engolida. Me adoece, germina, vadia, perfídia. Quero sangue de gengiva e uma dose de clamídia. A droga mais potente que existe é seu amor. Feromônio misturado com veludo de bolor. Princesa do prazer, no escuto faz turismo. Perde um dente na minha boca e me passa botulismo. Meu santo do pau oco precisa de Maria. Sua piscar comida é a minha prelazia. Com a benção de Cristo te faço uma princesa. Seu ranço é meu banquete e seu corpo é minha mesa. Seu clitóris é tão grande que parece um polegar. Boto ele na minha boca e vou sugando devagar. Lodo com cuspe foda interplanetária. Me envolve nesse aroma de água sanitária. Bye.